Respeita o swing da rainha. Puxa, me dá. Tomando vento, com o pé na parede, só pra dar um movimento.